galera, estamos aqui para mais um Isso é PlayStation. Isso é PlayStation de número 13. Nós não somos comunas, nós não ficamos aí andando com a bandeira do PT, mas chegamos aqui no episódio 13, né, Marcos? Exatamente. E fica o registro que a nossa bandeira nunca será vermelha. Jamais, a nossa bandeira é muito azul, né? O lado azul da força. É isso aí. Bom, galera, eu sou o Bessa aqui, esqueci de me apresentar, como sempre, né? Eu acho que, sei lá, poucas vezes eu me apresento nesses podcasts que eu faço. E estou aqui com ele, sim, de novo, sempre com ele, Marcos, não é não? Sim, Bessa. Hoje o podcast vai ser rapidinho, hein, cara? Poucas notícias, pouca coisa pra gente comentar, poucos lançamentos, pouco tudo, né? Bom, vamos para as notícias. Você acompanha a Fórmula 1, Marcos? Olha, depois que o Senna morreu, eu acompanho pouco. Como eu tinha uns 13 anos na época, eu tô meio desinformado. Mas você sabe quem é Lewis Hamilton? Oh, com certeza, piloto britânico. Isso aí, e tricampeão mundial. Ele vai ter uma participação ali em aproximadamente 6 cenas da campanha de Call of Duty Infinity Warfare. Será que teremos uma nova Peach aí? Não, eu acho que nada será tão ruim quanto a Peach e o Roger. E na semana passada, né, no nosso bloco ali de lançamentos, nós falamos sobre o jogo Darksiders War Master Edition, que ele ia ser lançado nessa semana. Só que ele foi adiado para o dia 22 de novembro. Marcos, você chegou a jogar essas versões aí, essas primeiras versões do jogo, lá no PlayStation 3? Sim, joguei. É um jogo bacana, eu gostava. Não é aquele jogo que eu considere gote de alguma coisa, mas é um joguinho legal. Ele é tipo o quê? Ele lembra um pouco um gameplay tipo o God of War? Talvez não tanto. Jogou Inferno de Dante? Sim, joguei bastante. Bem parecido. Menos difícil, acredito eu, mas bem parecido. Tá aí um jogo que poderia ser, de certa forma, remasterizado, né, cara? Um excelente jogo. Aterrorizante, amedrontadora, e que me faz arrepiar só de pensar a série de jogos Amnésia ser lá lançado para PlayStation 4. Cara, logo quando eu tive, assim, um computador mais ou menos bom, eu comprei o Amnésia, né, pro PC, lá no Steam. Caramba, é um jogo muito sinistro, cara. É muito sinistro. Todos esses jogos assim, né, de terror, Amnésia, Outlast, são todos jogos bem, bem sinistros. Não gosto muito de jogar, não, mas assim, já experimentei algumas coisas. Mas Outlast eu achava um jogo realmente aterrorizante. Mas depois que tu quebra o jogo, depois que tu entende como ele funciona, tu percebes, assim que tu pegar o ritmo dos sustos, né, do jumpscare, tu acaba ficando mais... Então eu joguei Outlast tranquilamente, joguei expansão também, e um jogo que não me assustou mais. Mas falam que esse Amnésia é bem pesado, eu não joguei. É, o Amnésia é... Nossa, é muito sinistro, cara. Star Trek Bridge Crew, o jogo de PlayStation VR aí, né, o jogo de VR, ele foi adiado para o dia 14 de março de 2017. Tem pouco jogo em março, né? Tem pouco jogo. É, teremos um início de ano bastante recheado aí. Consoles novos, jogos sendo adiados, haja bolso. E VR também, né, cara? Não sei se briga com um console novo aí, que vai sair da concorrência com os outros jogos, mas é a nova tecnologia, né, e aparentemente chegou pra ficar. É, Bessa, se a gente analisar aquele gamer mais hardcore que quer ter tudo, tem o PlayStation 4 Pro, tem o VR, pra quem gosta de outras experiências tem o novo Nintendo Switch e vários jogos, né? Vai ter, né? Vai ter. Terá. E se lembrar que aqui no Brasil a gente tem que pagar IPVA início do ano, faculdade, matrícula das crianças, IPTU. Vai estar complicado. Cara, eu vi um tweet de um cara sem noção, um bobalhão da internet. O cara disse o seguinte, em relação ao Vive, eu acho que é Vive que ele tinha dito, ou ao Rift, o PlayStation VR tava muito atrás desses dois óculos de realidade virtual. Pelo amor de Deus, primeiro que o PlayStation VR tá custando metade dos dois. E segundo que a plataforma pra você jogar o PlayStation VR custa aí, sei lá, R$2.000 aqui no Brasil, né, preço oficial. Vai fazer um computador com R$2.000 pra você ver se vai rodar o Vive ou o Rift. Mas vamos ver de fora. Ele se referiu em relação ao custo-benefício ou os aparelhos? Porque, realmente, a relação custo-benefício, o VR é de longe a melhor opção. Agora, se tu pegar um PC completo, full, com HTC Vive, eu acho que a experiência é bem mais completa. As pessoas que jogaram, que eu, ao menos que eu ouvi a narrativa, disseram que é uma experiência totalmente diferente no HTC Vive com um PC completo e no próprio PlayStation VR. Mas é exatamente isso que eu tô falando, Marcos. Sim, o PlayStation VR está atrás, mas o valor do PlayStation VR é muito abaixo dos outros dois, inclusive das plataformas em que são utilizadas. Não, só pra comprar um HTC Vive, vai pagar o VR mais o PlayStation 4, só no óculos. Fora o PC da NASA, que custa uns 15 mil. É. Então o cara chega lá, dá o carro de entrada, financia o resto, sai com o kit completo. É a mesma coisa que o cara comparar um Uno Zero, né, um Uno zerado com, sei lá, um carro maior, né, um Corolla, sei lá, porra. Porra, o cara é um imbecil, né? E, Bessa, fazendo um adentro, já que estamos falando de VR, não sponsor, mas a Casa Games aqui de Joinville nos convidou para conhecer o PlayStation VR. Chega essa semana lá para ter a venda para eles. Então eu vou fazer esse sacrifício, né? De lá testar o VR, conhecer, ver como é que funciona. E no próximo programa eu trago as minhas impressões para os amigos aí, né? Fazer sacrifício em nome do programa, né, Bessa? Poxa. Ah, tá. Ô, sacrifício. Né? Quando o amigo Jefferson me convidou, eu falei, pô, será que eu tenho que testar mesmo isso? Isso, cara. Mas enfim. E o bacana é que ele tá com um jogo lá, o Batman. Então é o que eu tinha vontade de conhecer realmente. É o jogo que eles têm à disposição pra testes lá. Então, bem bacana. No próximo programa a gente traz mais impressões aí. Em entrevista ao site IGN, grandíssimo site IGN, né? De videogame, de séries, de filmes americano e também brasileiro, né? Mark Cerny disse que PlayStation 4 Pro tem 1 GB a mais de memória RAM. Fazendo assim, né, em consequência disso, os jogos no console poderão utilizar aí aproximadamente 5.5 GB de memória, enquanto o resto aí, né, da memória do console pode ser utilizada para sistema operacional e afins. Isso aí faz com que os jogos rodem melhor, né? Só pra quem não entende aí, né, essas coisas de memória RAM e tudo mais, isso faz com que os jogos rodem melhor, quer dizer, em questão de single player, né? Em questão de multiplayer, vão todos rodar iguaizinhos. Eu achei estranho que o Pro tivesse a mesma quantidade de memória RAM, mas eu reconheço que eu acho 1 GB pouco ainda, né? Eu acredito que talvez 2 ou até mesmo 3 para ter uma diferença de fluidez, né? Porque quando a gente fala em agora os novos bits são teraflops, né? Agora quando a gente fala em teraflops, mas pode ter um processador parrudo, se não tiver memória RAM para escoar isso, não adianta muita coisa. Então o que eu suspeitava faz sentido. O PlayStation, o Pro, tem um pouco mais de memória RAM em relação ao convencional ou o Slim. Na última semana, a ESL e o PlayStation formaram uma parceria para adicionar torneios para o PlayStation 4, né? Pra quem não sabe aí, na nova aba de amigos e tudo mais, tem a aba de torneios, né? E mais uma coisinha aí pra quem gosta de esportes e tudo mais. O primeiro grande torneio será o de NBA 2K17, que vai começar antes do lançamento desse podcast, infelizmente, desculpe aí, que é para comemorar o início da temporada da NBA mesmo. Os vencedores ganharão aí um DualShock, DualShock 4, o controle do PlayStation 4, né? E também algumas coisinhas de PlayStation, roupas. Pô, bacana. Apesar de eu ser uma negação no basquete, eu acho legal essa ideia de todo mundo participar de um grande campeonato, né? Muito bacana. Ah, ok. Não é uma coisa pra mim. Infelizmente, eu não tenho tempo pra jogar NBA e jogar também agora o FIFA e jogar Battlefield 1 e jogar outras coisas aí também, né? E editar podcast e viver. E editar 400 podcasts por semana e não dá, realmente não dá. E tu tens aquele hábito horrível de trabalhar todos os dias ainda, né? Porra, ainda tem isso também, então complica, né? Star Wars Battlefront será relançado com todos os DLCs em novembro. Pra quem não tem, essas DLCs aí, né? Que já foram lançadas. Saibam que entre os dias 18 e 20 de novembro, todas elas estarão grátis para testar. Olha só, são duas notícias. Primeiro, o jogo Star Wars Battlefront vai ser relançado com todas as DLCs. Beleza, isso aí tá fechado. A segunda notícia é que, pra quem não tem esses DLCs, né? Pra quem tem só o jogo base, todos os DLCs, as três DLCs que foram lançadas até agora, elas estarão totalmente grátis entre o final de semana do dia 18 e 20 de novembro. Essa, tu que é um frequentador assíduo do Star Wars Battlefront, as salas são cheias ainda? Consegue partida rápida? Como é que tá? Desde o lançamento do Battlefield 1, eu não sei o que é jogar Star Wars Battlefront, cara. Então eu não conseguiria te falar isso. Mas o negócio é o seguinte, o Battlefront, dependendo do horário, você até consegue encontrar pessoas pra jogar. Mas, por exemplo, se você quiser jogar a expansão anterior, você dificilmente conseguirá. Ou você consegue jogar na última expansão lançada, que até agora é a da Estrela da Morte, ou você joga o jogo base. Fora isso, é bem difícil você conseguir alguma coisa ali. É, então eu acredito que o lançamento de Battlefield 1 e também os próximos FPS de peso dão uma pá de cal que faltava em cima do Battlefront, então, né? Não sei, cara, porque vem a próxima expansão ainda aí, né? Ainda tem mais uma pra sair, que é exatamente do filme Rogue One. Quando lança um filme, eu acho que sempre vai ter um chamariz pra galera voltar a jogar e acho que ajuda um pouquinho. Notícia que você gosta, hein? Conteúdo online extra de Red Dead Redemption 2 chegará primeiro no PlayStation 4 do que lá no outro videocassete. Atenção, pessoal do Xbox Mil Grau que tá ouvindo, você vai fazer montagem. Quem falou isso aí foi o Bessa, eu não tenho nada a ver com isso. Cara, esse negócio de chegar primeiro em um console ou no outro, eu não ligo. Eu acho pior, muito pior, quando tem essas coisas de... Tem muito nos Estados Unidos, né? Aqui não tem muito não. Ainda bem. Que é você ter que comprar em certa loja pra ter uma arma diferente. Por mais que isso seja pequeno, né? Uma arma, nossa, não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu acho isso meio babaca, né? Isso acontece muito na GameStop. Compre o jogo X no GameStop e tem acesso exclusivo à arma X. Acho isso muito, muito babaca, cara. Eu odeio isso quando acontece. Não, e eu também acho um mau investimento. Por exemplo, Rise of Tomb Raider saiu primeiro no Xbox One. Pra ti fez diferença esse ano que não foi no PlayStation 4? Eu acho que não mudou em nada a nossa vida, né? Então, agora o jogo lá tava por R$19 na Casa das Bahias, na versão do Xbox. Então, quer dizer, eu acho que é um investimento que as empresas fazem muito grande pra ter um retorno tão pequeno. Porque eu duvido que algum jogador de Xbox One vai deixar de comprar o Red Dead Redemption 2 porque não teve primeiro esses, né, esses benefícios. E quem tem as duas plataformas já escolheu onde jogar. Não vai ser isso que vai fazer ele jogar nessa ou naquela, né? Sei não, cara. Eu acho que até faz com que os caras joguem uma plataforma ou outra, hein? Eu discordo um pouquinho. Eu acho que, por exemplo, receber conteúdo extra de Call of Duty Online, por exemplo, que agora tem saído sempre no PlayStation 4 primeiro, eu acho que faz os caras jogarem no PlayStation 4. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho o PlayStation 4 e o Xbox One. Vamos supor, tá? Vamos supor que saísse primeiro pro Xbox One. Eu tenho todos os meus amigos no PlayStation 4 e as minhas conquistas eu foco nela. Eu não ia comprar a versão do Xbox por causa disso. Eu ia esperar aí mais umas duas semanas ou o tempo que fosse, até porque jogo online, que jogar com teus amigos, com a tua galera, tu não quer, né? Mas aí é diferente, né, cara? O PlayStation 4 é muito melhor do que o videocassete. É muito melhor. Não tem nem comparação. Uma notícia ruim, hein? Boa parte dos dubladores americanos de jogos, né, eles entraram em greve. Esses dubladores aí que são parte de um certo sindicato que aparece, corresponde ali a um quarto dos dubladores americanos. Eles entraram em greve aí contra as grandes desenvolvedoras, grandes publishers, tipo a EA, Activision. Ah, agora entendi então porque chamaram o Lewis Hamilton pra gravar, então. Tá faltando dublador. Problema aí, né, cara? Podemos ver alguns jogos aí sendo adiados, dependendo dos dubladores, né? E se tratando de EA, o primeiro jogo que me vem à cabeça aqui é o Mass Effect Andromeda, né? O que me deixa muito preocupado e muito triste, né? Se ele for adiado mais uma vez. Mas, Bessa, posso estar equivocado, mas os dubladores, eles são, acredito eu, que são autônomos, né? Trabalham por contrato. Essa greve será, eles estão suspendendo o projeto que estão no meio ou eles não pegam novos projetos? Então, cara, a greve é parar com tudo, né? Mas será que essa greve, será que é tão forte esse sindicato? Porque imagina, eu sou um dublador autônomo, eu tô no meio, eu tô finalizando um projeto, eu vou me queimar com a publisher por causa disso? Você é autônomo, pô, você não tá com o sindicato. Os dubladores que entraram em greve estão com um sindicato específico. Existem outros sindicatos. Se você é autônomo, você não tá com ninguém, pô. É, não, eu posso ser autônomo e sindicalizado, mas também resta saber qual a boa parte dessa, né? Se são aqueles mais... Porque acredito eu que os mais bem remunerados, o pessoal que dublam as grandes franquias, não precisam disso. Eu acho que aquela galera que tem os papéis menores, talvez esteja reivindicando alguma coisa. Sei lá, cara, sei lá. Não dá pra gente saber quem é quem, até porque não saiu a quem é sindicalizado por essa equipe aí, então não dá pra gente saber quem entrou em greve e quem não entrou. E a última notícia da semana, fechar com chave de ouro, The Last Guardian está terminado. O jogo foi a Gold, está pronto para ser comercializado aí em dezembro e, na minha opinião, ele pode até ser adiantado agora, né? Você já fechou, pô? Vai fazer mais o quê? Vamos vender. Bota pra vender aí. É, eles pegaram um laço mais esticadinho pra evitar alguma novo atraso, mas eu acho que é capaz de mandar ele pras lojas antes, sim. Não tem... Se tá em gold já, agora é só gravar, imprimir as capas e mandar pros revendedores. Pra você, Marcos, existe, assim, algum jogo que pode ser adiado tantos anos assim como The Last Guardian foi, desses que já foram anunciados aí para o PlayStation 4? Além, é claro, do jogo do Kojima? Olha, Bess, eu acredito que essas práticas que a gente viu na geração passada, né, elas não voltam a se repetir. Dificilmente. Essas lendas de E3 aí, né, eu acho que isso dificilmente volta a acontecer. Pode ser que alguns jogos sejam adiados ou até mesmo cancelados, né, mas acredito eu que esse jogo do Kojima seja a nossa última grande lenda aí, que... E na minha opinião, esse jogo vai entrar 2020 adentro aí, apesar deles dizerem que não. Ah, cara, eu também acho que vai demorar bastante pra chegar aqui. Bom, Marcos, chegamos aqui para o nosso bloco, onde a gente fala dos jogos que nós testamos, jogos que nós podemos ter jogado em beta, em demo, alguma coisa assim. Não tem anúncio de demo nessa semana, não tem anúncio de nenhum beta nessa semana. Na semana que vem, você já disse que vamos ter aí notícias do PlayStation VR, né? Se der tudo certo, você vai conseguir testar o PlayStation VR. E nessa última semana eu joguei o... Antes do lançamento do Battlefield 1, né? Eu joguei o Rive, cara. E assim, é um joguinho indie. A equipe lá de desenvolvedores me mandaram o código aqui pra eu jogar. É um joguinho indie que você é tipo um engenheiro bronco pra caramba. É num tipo de nave, um veículo meio nave. É tudo sci-fi, né? Então meio bem estranho. Em que você fica ali tentando coletar algumas coisas, tipo combustível e essas coisas assim, né? É assim que funciona o jogo. É um joguinho nota 7, um indie legalzinho e tudo mais. Não tenho muito a dizer sobre ele, não. Agora eu tô mais focado em Battlefield 1 aí, né? Que eu tô jogando pra caramba, então pouco joguei de Rive. Mas, pra quem, né, pode aí, gosta de jogos indies, assim, interessante, uma nota 7 aí para Rive. Marcos, vamos falar sobre os lançamentos dessa semana? Bora lá. Marcos, vamos falar sobre os próximos lançamentos da semana aí, da semana que vem? Todos esses? Vai dar tempo, será? Pouquíssimos jogos, né, cara? Cara, você sabia que nessa semana aqui, do lançamento desse episódio, exclusivamente para o PlayStation 4, saíram aí pouco mais de 15 jogos? Mas como? Não tem jogo no PlayStation, só tem remasterização. Como 15 jogos? 15 jogos em um dia, cara, é demais, cara. É muita coisa, cara. Às vezes não dá tempo pra você saber como é que são os jogos. Um acaba embolando em cima do outro. Os caras só querem lançar, não prestam atenção em data. Não, porra, não dá pra entender, cara. Mais de 15 jogos lançados para o PlayStation 4. Acho que isso é culpa da Sony também, cara. Que deixa isso acontecer assim. Um embarrocando no outro. Sei lá, cara. Eu não gosto muito disso, não. É, agora eu tenho pena, não sei se é a palavra correta, mas Eu tenho um pesar com esse pessoal indie, né? Porque eles ficam esmagados entre os AAAs. Tem os AAAs que são anunciados e muitas vezes são postergados, né? E o pessoal dos jogos menores tem que se dividir e tentar encaixar uma data que não vai ser canibalizado. Então, talvez essa lacuna que nós temos agora, até o início de novembro, pode ser uma saída que eles tiveram, de uma data menos ruim, digamos assim, né? Vamos ver o que nos trazem aí nas próximas semanas, né? Mas eu não gosto muito disso, não. Entre os jogos de lançamento aí na próxima semana, entre os conhecidos, são pouquíssimos jogos, apenas 3. Então, Marcos, vamos lá. Em terceiro lugar, medalha de bronze. Quem é que fica aí, Marcos, pra você, entre esses lançamentos da próxima semana? Os lançamentos são BlazBlue Central Fiction, Super Dungeon Bros. E Call of Duty Infinite Warfare, que sai no dia 4 de novembro. É, medalha de bronze vou dar pro BlazBlue. BlazBlue? Pra mim, indiferente. É, um joguinho de luta? Porradinha? Gosta não? Estilo Double Dragon? Não faço ideia. Nunca joguei. Double Dragon é vida, né, cara? Isso aí quem... Galera aí dos anos 80, 90 aí... Ia jogava no arcade, jogava no Nintendinho em casa. Pô, e Double Dragon, cara, teve até filme, acredita? Mesmo? Pô. É bom? Olha, se me disser um filme baseado em jogos que é bom... A BlazBlue é porradinha, mas tipo Tekken, Street Fighter, essas coisas assim. Vamos dar medalha de bronze pra ele. Como diz aquele outro, né? Qualquer metal olímpico é valioso, ganhou o bronze, já tá valendo. Pra mim, a medalha de bronze fica aí com Super Dungeon Bros. Esse tipo de jogo aí eu não gosto muito, não, cara. Já joguei alguns e tal, mas essas coisas de top-down eu não gosto muito, não. Fora aí o que eu também já ganhei um aqui, o Lost Sea, que eu gostei bastante. Fiz um vídeo lá no YouTube e tudo mais. Gostei do jogo, mas geralmente eu não gosto desses jogos tipo visão de cima, não. Visão isométrica, não. É, dessa eu até gosto. Eu vou dar medalha de prata aí pro Super Dungeon Bros. Remete Zelda aí, uma nostalgia. Pra mim, a medalha de prata fica com BlazBlue, que é um jogo de luta importante pra Evo. Mas é um jogo que não me chama atenção, não, cara. Não é um jogo pra mim, não. E a medalha de ouro, né, pra nós dois, então, infelizmente, fica com Call of Duty Infinity Warfare. Muito mais por falta de competição ali nessa semana, né? Porque, meu Deus, eu passo longe demais desse jogo. Eu não duvido que daqui a um próximo lançamento o Call of Duty encontre o pessoal do Killzone, né? Seja no mesmo sistema, porque foi tão pra frente o negócio. Mas, Bessa, eu tenho um fio de esperança. Esse Battlefield 1, cara, e sendo um sucesso como ele tá sendo, acredito que vai fazer com que a indústria se volte ao passado, né? As guerras, a Segunda Guerra Mundial, Vietnã, Guerra da Coreia, Guerra do Golfo, ou conflitos contemporâneos. Porque, cara, eu não vejo muito sentido uma franquia como Call of Duty ter ido tão pra frente. Tem os jogos futuristas, são bacanas, mas uma franquia que começou com a Segunda Guerra Mundial, desses salto tão pra frente, eu acho que eles se perderam, né? Então, pra mim, me perdeu como jogador. Vamos esperar que sim. E, Bessa, até fazer com um adentro, nossos amigos catarinenses falam que a gente fala, né, do Assassin's Creed, do Call of Duty, Revolução Farroupilha, eles queriam também que tivesse um jogo na Guerra do Contestado, que rolou entre Paraná e Santa Catarina. Então, fica o registro também aí. Essa eu desconheço. Essa guerra foi marcante, que ela desenhou o litoral brasileiro, né? Se o mapa catarinense e o mapa paranaense são da maneira que são, por causa dessa guerra. Paraná ficou com erva mate e Santa Catarina com o litoral. Isso é PlayStation da minha cultura, viu? Marcos, chegamos aqui para nossas apostas. Infelizmente, a gente ainda não tem as notas do Metacritic de Just Dance 2017. Galera aí que faz review ainda não jogou Just Dance. Então vamos fazer o seguinte. Na próxima semana, a hora que tiver, né, na nossa gravação aqui, na próxima semana, aí a gente marca esses pontos. Beleza? Tá, mas eu não vou mais apostar contigo. Tu perde e não paga aposta? Ó, e essa semana já tem outra aposta. Saiu uma notícia que o jogo Red Faction 2, lá do PlayStation 2, ele foi classificado para o PlayStation 4. E eu te pergunto, Marcos Perseu, o Red Faction 2, ele vai ser lançado na próxima semana aí, no dia 1º de novembro, e qual será o valor dele? R$40. R$40 na PSN Brasil. É, ainda tem mais preciso, R$43 alguns centavos. R$43 e alguns centavos. Beleza. Pra mim, Red Faction 2 vai continuar aí a não ser lançado no PlayStation 4 por enquanto. Pelo menos não na PSN Brasil, tá? Vai ser lançado depois. Depois. Não vai ser lançado na semana que vem. Vai ser depois. E por quanto vai ser lançado quando ele for? O valor vai ser o normal como tem sido lançado. Eu acho que é R$45,90. R$45,90. Caro pra cacete. Pagar R$45 num jogo de PlayStation 2, hein? Eu tava assistindo um debate num grupo do Facebook e alguém comentou assim, né? Ah, que esses jogos são muito caros. Esses jogos do PlayStation 2 são muito caros, não sei o quê. E um cara botou assim, ah, é mesquinho, é chorão, coisa e tal, coisa e tal. E esse mesmo cara, em outro tópico, falou que ele só tinha jogo pirata no PlayStation 2. Aí eu te pergunto. Aí é complica, né? O cara, na época, achava o jogo caro e agora acha barato? Não, né? Vamos ser coerentes. Esses jogos são muito caros. Jogos de PlayStation 2 deveriam custar no máximo aqui R$15, R$20, nem isso. Mas não vale R$43 nem a pau. Complicado isso, cara. Eu também acho que não vale, não. Bom, Marcos, então, rapidinho, nosso podcast já chegou ao final. Episódio 13 do Isso é PlayStation já chegou ao final. Muito obrigado, Marcos, pela sua participação aqui, como sempre, todas as semanas, nós dois aqui. Eu te digo uma coisa, hein? Na próxima semana a gente vai ter uma novidade aí pros nossos ouvintes. Então, fiquem de olho aí que novidade boa, coisa boa aí pra vocês que gostam de ganhar coisas. Obrigado a todos os ouvintes. Não deixem de visitar o site www.nerdicesabessa.com.br. Ouçam aí os nossos outros podcasts, o E Aí Vamos Ver, em que eu faço com o Mr. Play lá do podcast O Mr. Play. Também ouçam o Mr. Play. E eu também faço o Nerdices Abessa, que é um podcast que quinzenalmente eu falo sobre algum jogo em específico. Na próxima semana deve sair o episódio falando sobre o capítulo 2 de Batman da Telltale, tá beleza? E em breve eu e o Marcos estaremos aí falando também sobre The Last of Us, em breve, né, e Marcos? Em breve, em breve. E Bessa, aproveitando para convidar nossos amigos ouvintes a participarem no grupo do Telegram, um grupo de altíssimo nível, um grupo AAA, né, e também deixar aquele like maroto na nossa página do Facebook, curtir, pra ajudar na nossa divulgação. A nossa página agora é modesta, recém começamos com ela, mas é aquela maneira da gente poder divulgar pra mais amigos fanistas, amigos que gostam de PlayStation, amigos que estão do lado azul da força. Então é isso, valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima. Valeu!